Você está na Sem Isolar, tudo bem? Este próximo bloco está demais! Vai ter Psychedelic Furs, Happy Mondays e, para começar, Love and Rockets, So Alive! Sim. Sinscast.org/chat. Thank you. você está na Rádio Sens. Isso é legal demais, demais, demais! Parafraseando, Sens Mix, que vai ao ar todos os dias, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Esse é o catchphrase de lá, mas eu aproveito aqui porque essa música é legal demais. O King Afro com a Happy Mondays. Eu adoro Happy Mondays, uma das melhores bandas que eu conheço. E antes, assim, vamos falar o ano. King Afro, do. Eu fiquei chocado quando eu descobri que essa música é produzida por aquele produtor Paul Oakenfold, que depois fez muito sucesso naquela vibe trance pop, lembra? Foi ele que produziu King Afro. Ela tá no álbum Pills and Thrills and Belly Aches. É demais esse som também. O álbum também, quer dizer, só não, o álbum. Eu já ouvi inteiro e é muito bom, a gente tem aqui. E ela é de 1990. E a primeira lá do começo do bloco, já que a gente foi nesse embalo, foi o Loving Rockets com So Alive. So Alive. É, e o So Alive do Love and Rockets é de 1989, um ano antes, portanto, eles que são ingleses também, como o Happy Mondays, English Do It Better. Há controvérsias, mas English Do It Better, always. E a segunda lá no meio dos dois, sim, como não, The Ghost in You com Psychedelic Furs. Legal, né? Esse nome, The Psychedelic Furs. Acho que é, Furs é veludo, né? Acho que é o veludo psicodélico, seria uma coisa assim. É, participa aí, diz pra nós. É de 1984 esse som. www.sensecast.org/contato www.sensecast.org/on-demand para ouvir os podcasts e o on-demand. E www. Eu falei 4 ou 3? Agora eu fiquei na dúvida. É, falei 3. www. Ah, agora é... Então, já falei as duas raízes principais, né? Dos links amigáveis. O que mais que a gente pode falar? Bom, se você for lá no site da Sense, for example, tem programação. Vamos ver a raiz desse. www.sensecast.org, raiz não. / programas. É, tem blog, www. Eu falando quatro vezes também. sensecast.org/cat. Miau. /blog. Beijo pro Cairo que fez a categoria do site, ficou muito bom. E www.sensecast.org/sobre, que tem a história da Sense nas mídias sociais todas, arroba siga Sense. Max Tab fica por aqui, até já.